254, jogou 141, no controle 120, vacina 8. 208, 6254. Controle Salvador, Chanel 6254, Israel. 6254, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, após 2010, direto Lida. É, entendeu para o 360, para 2000, Lida? Confirmo. E aí, 6254. Autorizado cruzamento direto para o pátio 3, reportada no solo 1-0. Patrulha 1-0, evite sobrevoo de viatura 0-9. Evitará 1-0. 1-9-4-1, bom dia, sendo identificação, desça e mantém o nível de voo 070, chegada Mare. Essa é o 70, senhor, né? Voo 941 na Mare. Ô Torre, gentileza, confirme posição para o 1-0. Patrulha 1-0, você tem? Afirmativo, o 1-0 está visual, localizador. Tente, fecha o sol controlado, 1-0. Reportará 1-0. 741, Alfa Juliette 04. 721, Alfa Juliette 04. Localizador Alexandre, 174. 1754, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. É isso aí, mano. 3804, voe direto Itap. Direto Itap, San 3804, obrigado. Quilos do Lula, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo oposto, mantendo 2.500 pés, equipamento é um Papa Alfa 01, deslocamento lento. Whisky Quilos do Lula, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo oposto, descida para o 040, equipamento é um Papa Alfa 34, deslocamento lento. Israel, Lida, e não consigo fazer o que é Eco Uniforme Delta Eco Sierra, eu desço. Eu desço com Sierra no final S. Eu desço, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, eu desço. Afirmou. Alemão 754, pastor, travou, no zero. Suono 754, livre pouso, pistão no zero, vento 150, grau 099. Livre pouso, pistão no zero. 96741, decola 247, controle 120, decimal 8. Afirmativo, obrigado, até a próxima. Channel 3325, alternando 3395. 3325, alternam 3395, 6254. Controle bom, web 6741. Web 6741, contato radar na decolagem, subiu, mantenha 340, após 2000 pés, direto Lenda. 2000 Lenda, 340, obrigado. Uno 941, reduza para 250, 2309. 230, reduzindo, 941. Curva direita, proa 050, o limite será a magnética, 120 de cima. Desça até 3 mil pés, o altímetro 1016. Autorizado LS, chama na loja 3804. Alô, Salvador, com 754. 754, bom dia. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Uma aeronave de baixa performance para encaixar para cima. Ah, tô abaixado, não precisa de fazer cor. Ok, sim. De próxima vez, solicite, por gentileza. Está para abaixado. Uno 941, reduza para 2109. Reduzindo, 941. No 600, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1006. 1006, 3 mil pés, 1006. Cindy Romeu Oscar Bravo, mantém as condições visuais 510, mas me escuta permanente, conforme iniciando o sobrevoo em no farol da Bá, pois para posterior, abandone e prossegui para a LC. Delta 3 283. Scope identification, descend and maintain flight level 080, clear on Mar del Ebre, reducing to 250 knots. Ouro 941, desça para 4.000 pés, altímetro em Salvador no 096. 4.016, 941. Bravo, que Luiz, que já avisou com o campo? É, de forma visual. Mantenha o esquilo. Você vai seguir um mapa Alfa 34 em aproximação com o número 4. Reduza para 190 nós. Eu tenho condições? Tem 190 de limão. Qual é o speed de trato? Não entendi. Reduzindo para 190 nós. Qual é o grão de speed do tráfego? O tipo é um mapa Alfa 34. Ah, grão de speed, você está vendo? Ah, eu estou recebendo 145. Vitória 300, Alperito 50, decola da 10, curva direita da Euleda Eugis, controle 1208, aciona 5154. Controle 924, aciona identificação. Está autorizando a chegada à Mare, reduza para 230 nós, desça e mantenha o 090. 230 nós na Mare, 290, 924, vamos lá, vamos lá. Outro para lá. TAN3283, descend to flight level 050. Ouro 924, desça e mantenha o 060. 3804. Para 2.000 pés, permanece agora o altímetro no 095, informe estabilizado no localizador. 0900, descida para 2.000 pés, portaria estabilizada no localizador da Estrela. 0941, subvetoração para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 010, limite será o localizador. Esquerda 090, limite lá. Afirma, para 2.000 pés está livre, preciso que o senhor mantenha a velocidade até mais próximo. Positivo, vamos tentar aqui. Direto novembro? Sim, continua aproximação para 197, aguarde autorização de pouso. estabilizado, INSXR da 10, ou no 600. No 600, complete a aproximação, chame a torre agora em 118, decimal 95. 295, a torre. Torre Salvador Cordial, bom dia. É o 1600 da Gol, estabilizado no XG. A3, reduce to 210. Bravo, Kilo Whisky, pista 17, utilizando o pouso 160 graus 089. Autorizado pouso da 10, 170 graus, 089, check 3. 170 com 89, tem o trem baixado, travado e o pouso autorizado na 10, 9600. Siga. Não copiei. Luiz, que seu solo foi às 15 horas Zulu, backtrack autorizado até o pátio 4, agilizando a liberação. Da final do 1-0, pelo Bonfim, pelo corredor Bonfim, o Romero Cabrava. Ok, então mantenha o ILS após os ternos e foram para o cancelamento, ok? Web 6741. Chame Recife, 13325, alternando 3395. Prossiga. Ilhéus 1201. Gol no 941, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 ILS, estamos estabilizados, não, tá bom. São 3283, detração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. Azul 408 9.0.0. 4089, a linha mantém. A linha e mantém azul 409. Traffic 233, left banana 232, going left line. Flagião 01, prossiga. Traffic 283, flight level 52. Traffic 283, descend 4,000 feet, climb 81015. Boa tarde, Brasco Cruz. Azul 4089, livre de decolar, 160 com 08. Livre decolagem, 1409. O Esse Quilo Zulu para o cancelamento. O plano modificado é os 1502, base pela direita, encurtando a base, chama na final da 17, com trem baixado travado, Zulu. Guardião 0201 vai manter 1000 pés AGL até o destino. Informe por gentileza a radial ideal de se vai se afastar. X-ray, reporte estabilizado. X-ray, reporte estabilizado, 2000 autorizado. Não, faz um pouco. Stand 3283, descend 3000 feet. 3000, informe se já está pronto para iniciar a decolagem. Para 4000 pés, que é negar 1015. 4015, 924. Stand 3283, this is Luna Navigation, flight heading Luna. Direct Luna, stand 3283. 208, eu controle 5177. Começa o transponder? 5171. Sim, correto, já puxa essa nave. Olha aí. 089, decolado ao 04, controle 1208. Controle 120, decimal 8, azul 4089. Com isso aqui no Zulu, cheque trem livre pouso no 7, 140 graus, 109. Clear the LS final, report established. Controle Salvador Azul 4089, boa tarde. Azul 4089, contato radar sabe manter 300, voa Leda. 300, autorizado para o de Leda. Azul 4089, grato. Gol no 941, completa final ILS, chama torre 1 no 895. 895-941. Stand 3283, descend 2000 feet. Clear the last final. Reduce to approach speed. Stand 3283, 2000 flowing. 941, check trem autorizado, pouso ano 0, 150 com 10. Pouso 1-0, gol 941. Go 1328. Call cadence descends until flight level 050, manual level. Alright, flight level 050, 1328. Go no 924, desce para 3000 pés, autorizado a interceptar o localizador nesta proa. Reporta estabilizado. 3000, reporta na estabilizado, 924. Go no 924. Reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, 94. Concordo com o valor, guardião 01. Guardião 01, prossiga em condições visuais, no meu pé de corredor a chefe. Condições visuais, no meu pé de corredor a chefe, guardião 01. Zulu, no solo agora, 0 metro, autorizado, pátio 4. Peso autorizado, decolando a 7 direita, no AXE, controle 1208, cena 0194, segue tráfego 5 milhas à sua frente, reduza para aproximação, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray. Para 2000, acendo o tráfego à frente, reduzindo, 1924, AXE. Estabilizado no momento. Agora se Alô? Prossiga. Não colocou o CRJ de BNC. Romeu de Cabral, frequência livre. Alô? Uno 924, completa sinal ILS, chama torre 11895. 1295, 924. Na posição 4, LGL 6721. Autorizado número 4, chama táxi. Chama aí. São novembro. Controle Salvador, muito bom dia, passageiro 2230. Passageiro 2230, bom dia, chama a identificação, 10050, voa a mão para chegar da mão. Para o 050, voa a mão, para chegar da mão, 2230, a possibilidade de voar para o aeroporto. Passageiro 2230, voa a toque. Voa a toque, está presente, 2230. Oi, Salvador, boa tarde, bom dia, voo 924, ILS X-Day, está em Utah, frente da pista. Voo 924, permanece na escuta do controle, chama a torre 11895. Copia nota fora, obrigado. Gente, Zulu, até a próxima. Zona 941, no solo agora ao 09, livre à direita na 209. 309, 1945. Alô, Buenas, é o 941, estamos vibrando na taxa de Fox Track. Zona 941, Alfa Direct 06. Alfa Jogente 62, 941. Delta 90, pode chamar a torre Leão, dono 201, dono de rodada encerrada. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2. Escuta 91924. Azul 4089, chama Recife, 13325, alterna 13395. 13325, alterna 13395, Azul 4089. Gol no 328, desce para 2 mil pés, QNH 10 no 5, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, gol no 328, reportamento estabilizado. Guardião 01, no informe, o tempo estimado de voo. 1 hora e 10 minutos. Guardião 01, prossiga em condições visuais, reporta livrando a CTR. Condições visuais, reportará a direção do CTR, Guardião 01. Guardião 01, 3283, on route 211, turn your right to contact route 121, the small line. 219, that's 3283. 1754, Tênis da Novembro, autorização Campina Grande. 1754, autorizado Campina Grande, 390, autorizou 110, recola zona 0, curva esquerda, PUCA, transição Zipar, controle 12018, aciona 5173.